acaba de pintar. A pura fantasia do prazer de aqui está. A Taliba e a firma traz o brilho original. E dá tudo de graça ao viciado em alta astral. Se liga, segura o beat porque a onda aqui é foda. A Tala e a firma não se trata de uma moda. Vai ficar instalado com um olhar bem dilatado. Na cabeça rola um flash, nada mais que o prazer de dançar. Na qualidade é nota 10, ninguém discute. E rende a todo mundo em botão a quem escute. Cuidado coração, se não for forte disparada. Na batida enrola a língua, overgrave é uma paulada. Na cura não tem jeito, dá efeito colateral. Mas essa é diferente, não abaixe o seu ideal. E pode todo dia, toda noite é legal. A Taliba, minha prima, assina embaixo, liberou geral. Ela enlouquece, ela